André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Ulalau! Cê aí, tá lucigando falando de amor? Segura esse modão, macho! Eita, lucigando, sofrendo e bebendo. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando eu prendo seu cabelo em minha mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. E pergunta onde estou e com quem eu saí, mas o nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Em minha mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amantes.